Mostre suas ideias, meu amigo. Elas são sua vida e seu pilar. O que de real está engajado, levante a cabeça, se acalme e diga o que que há. Quem quer ler um livro de poesias, rasguem seus papéis parnasianos, pois quando pede a conta o marciano, só temos como ideia, flor igual amor. Tem chiclete e bola para distribuir, que tal um tonel-tonel para batucar? E vão perder o dedo se pedem para eu fugir, pois já tem muita adolescência pairando o ar. E quando for o fim, o que tu vai fazer? Pedir desculpas pelo vício de rima pobre? Burrice, pois a palavra são detalhes do acontecer. Defendo a minha ideia e tenho a ousadia de chamar de causa nobre.